desvia para o Astacargo 847. Astacargo 847 está autorizado a final do procedimento ILS Exoeixo no zero. Desça para 2.000 pés, altímetro 1015, reporte estabilizado. Nível descido para 2.000, nível inércio, então na zero, reportará estabilizado com 6.15, Astacargo 847. Seu portal foi modificado para o 09, ingresso a via Juliette, fica atento ao follow no através do 8. Gente, para o 09, bom dia. Salvador, bom dia, bom 093, pessoal. Prossegue via Alfa Juliette para o 02, no 093. Alfa Juliette 02, no 093. Salvador, bom dia, TAM-3171, decolado da EL. TAM-3171, no contato radar na decolagem, subo para o nível 360 na saída da EL, após letra direto bridge. 360 da EL, letra bridge, 3171. bom dia, o Azul 4040 na Suspa. Azul 4040, contato radar na decolagem, Suspa no nível 340 na saída da EL, após Leda direto bridge. Sobe para o 340, saída da EL, após Leda direto bridge, Azul 4040. Pista 10, sacar 8487. Aspecar 8487, chama agora a torre 118, decimal, meia dúzia. Torre agora 1862, é grato, bom dia. Um bom posto. Então 3153, bom dia, controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 050 na chegada a ponto, ajuste de altímetro no 05. TAM 31171, chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Recife 133 decimal 1, 31171, bom dia. Comendador, bom dia. Mande 14201, informação Delta. Felicitando o 340 Campinas. Azul 4201, guarda a cópia, por gentileza, prepara da Elia da Bridge. Da Elia da Bridge, não guarda, 4201. Olá, sua carga 8487, nossa escuta. Apsito 487, prossegue via Alfa Juliette, pátio 3, posição 10 no pátio 3. Alfa Juliette, pátio 3, para posição 10, sua carga 8487. Azul 4201, cópia. Copia, 4201. Autorizado para Campinas, 340 ao nível, sua decola da 10, cumpre o perfil da saída da área da Bridge, onde intercepta o Zulu 16, grava até o Zulu 13, após decolagem curva direita. Aciona 5465 no transponder, 1208 é a frequência do controle. Teste Azul 4201, aprovado Campinas 340, decola da 10, da Eulé da Bridge. Entre Zulu 16, trava até o Zulu 13, transponder 5465, controle 1208. Você já nasceu rápido, chama quando preposto, no 08. Câmara pronta, 4208. Azul 4040, chama Recife no 251. Recife no 251, 4040. ...3153, desce para 2 mil pés, da Recife 015, autorizado final, reporte estabilizado. Desce a 2000, com 0095, reporte autorizado final, inércio 3, no final. Bom dia, Xané, 62 do nono, informação Delta, autorização Galeão. Tricô, aeronave, solicitou? Bom, Xané, 62 do nono. 62 do nono da Ucha para o Galeão, está autorizado nível 360. Sobre a cola da 10, cumpre o perfil da saída da Elda da Brit, onde intercepta Penzulo, Mazelo, Smap, Lusk, Barbacena. Aciona código 5446, frequência do controle, 120 decimal 8. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10, curva direita da Eulia da Bridge, intercepta Penzulu 10, Smap Lúcio Barbaciano, 5446, responde 208, controle, Xané 6211. Carrado, chama quando pronto, proposto com 0. Chama na pronta. Bom dia, prepara para o Caracaju, aguarda a cobra, por gentileza. O Caracaju, cota 3290. Voo 9063, eu estou de Jacaré da Bom, desça para 4.000 pés, ajuste no 015. 4.000 pés, 190, 9063. Estabilizando em LS 3153. Tá, 3153 completa com a torre 118 decimal 6. 86, obrigado, até já. O 201 pronto? 01 portão, quadrante tanque pessoal, é porta táxi. 3890, pronto, cópia? Pronto, cópia 3890. 3890, Salvador Recife, autorizado em de voo 330, via Upper Whisky 58. Decolada 10, primeira curva esquerda. Perfil da saída Puca, transição Caju. 5463, eu transpondo o controle 120, décima 8, está 3890. 330 para Recife, Upper Whisky 58, decolada 10, curva esquerda, saída Puca, Aracaju. Responde 463, controle 208, está 3890. Só complementando a saída, é Pucajamo Caju. Pucajamo Caju. Correto. 04 o portão, reporte quando pronto, acionamento pushback. Reportará pronto, 3890. 3890 no portão número 4 para pushback acionamento. Número 2 no setor, aguarda. Aguardando. Paulo Salvador, bom dia, 3153. Via Alfa, reportando Taxi Juliette, 3153, táxi lento, portão previsto é o 04, que ainda se encontra ocupado. Cliente lento, repórter Via Juliette, 3153. Salvador, Anjo 4201 para o táxi de OB 122, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Ribeirão Preto. Foi uma presa do OB, o Azul 4201? OB 122-4201. 4201 da Azul, via Índia no ponto de trás, chama a torre 108.95, ou altímetro 90-15, bom voo. Sente, no ponto de espera, chama a torre 18.95. Azul 4201. Salvo Salvador, bom dia, Gol 19-63, autorização Galeão. Gol 1963, confirmando? Afirma. 1963, guarda de cópia, informação em curso é a ECO. Ciente da ECO, 963. São 3890, na escuta? Na escuta. Coordenação da equipe de solo 04, portão, inicia para o táxi. Tem coordenação autorizada, vai chamar para o táxi 3890. 1963, pronto, cópia? Prossiga. 1963, autorizado Galeão, nível de voo 360, decola no zero, primeira curva direita. Perfil da série da El, Leida após Leida, voo direto posição Bridge, onde intercepta o Pesulu no zero até a posição SMAP, após viata do plano. 5474 no transponder, o controle 120, décima 8. 360, autorizado Galeão, decola no zero, curva direita da El, Leida após direto do Bridge, intercepta o Pesulu no zero. Transponder 5474, controle 208, gol no 963. Reporte no portão 08. Reporte Danilo. Juliette, 3153. 3153, mantém a posição, por gentileza. Mantém a posição. Zero, voo no 963, puxa acionamento Finger 8. Voo 963, 08 portão, coordenação aqui de solo, é para o táxi. Livre chamar táxi 963. Para o táxi 38, 9088 a bordo, 4 horas e 25, alterna Natal. 4h25, Natal, confirma apenas o POB? 88. 3890 via Índia no posto de espera, chama a torre, 10895, altímetro no 0, no 5, bom voo. Ok, autorizado via Índia, posto de espera, torre 3895, ajuste no 0, no 5, então 3890, bom dia, até a próxima. 3153, ingresso Juliette, 04, portão. Portão 04, 3950. 3890, bom voo, bom início de semana. Obrigado, igualmente, bom voo, até a volta. Autorizado, gol 9063. 9063, contato 14, 118, decimal 6. 186. Torre Salvador, 3-2, 9-0. Puxa 62 ou 1, autorização de pushback acionamento na posição 5. O 62 ou 1, pronto? Tá pronto. Sente e aguarda aí de 3 a 5 minutos. Aguarda a autorização. Aguardando, 63 ou 9. Melhor formação em curso é eco. Mudou aí o time para agora no 0 no 5. Altitude de 2 mil pés aí com visibilidade de grupo de 9. Temperatura agora marca 2,8. 1 de November Alpha, a intenção é Tottenham Medina Veracruz. Pronto, cópia. Mana Delta foi atualizada para Eco, que eu passei as informações já atualizadas. Pronto, cópia. E o Vimberal próxima, voo local, Salvador, Salvador, 1000 pés de altitude, decolagem da 17. Primeira curva direita, corredor axé, aciona 0171, transponde o controle 120.8, para toque remetido em Veracruz, Indy November Alpha. Correto, pátio 4, PLB 202. Pressionamento táxi 2, 10895, morro 1. 10896. Autorização 380.5. Gente, confirmando o voo que chamou pra cópia? 1093, 380.5. 380, tem um 360, o gol no 092. Aceita? Afirmativo. Gol no 093, autorizado com fins, nível de voo 360, decola 1-0, primeira curva direita. Perfil da saída da Euleda. Após a Euleda, voa direto por São Bridge, onde intercepta a rota Pesulo 16. 5476 no transponder, o controle 120.8, gol no 093. Autorizou 360 com fins, decola da 10, curva direita, tá Euleda Bridge, a Pesulo 16, 5472093, está no 2 por inspecção na 3. Só confirmando a frequência do controle, 120.8. Ativa 208, tem que aguardar aqui mais um pouquinho por inspecção. Para o táxi 963, autonomia de 325, PL1, 154, até na Campinas. Campinas 154, 325. Confere. Uno 963 autorizado, pátio Índia até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, mantém a posição, chama a torre 108.612 e altímetro 0.095. Pátio Índia, ponto de espera 108.612. Paulo, bom dia, eu tenho 3507, autorização Brasília, quando tiver cópia estaremos prontos. Na firma, informação em curso certo, agora de cópia. Tá. Salvador, 1963, na Alfa. Delta, autorização Brasília. O 865, 9 o portão, mantém escuta por gentileza, número 2. Zero escuta. Só pra informação, agora a formação é eco, que é atualizada. Mudou aí a visibilidade pra grupo de 9, deve pra 2000. Nuvens espaço sobre o campo, temperatura 28 graus. Esse é o 865. Salvador, gol 9063. Gol 9063, dá passagem ao banco da companhia que se dirige ao ponto de espera. Prosseguindo aí à sua esquerda, após ingresso Juliette para o portão 03, gol 9063. Quadrão da companhia no Juliette para o 03, gol 9063. Paulo Salvador, 55 no 4, na informação eco. 55 no 4, Aracaju, informação eco, confere, 190, guarde cópia número 3. Por gentileza, 130, e possível sair da Conde. 130, na Conde, sente. Previsão para o 629. Previsão de 2 minutos. Então 3597, pronto, cópia. Cópia. Então 3597, autorizado Brasília, nível de voo 360, decolado 10, primeira curva direita. Perfil da saída da El, Cogino. Perfil da saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo. Após Elefa, onde intercepta a rota Pesulo 17. 5504, transponde o controle 120.8, da 3517. 360 Brasília, decola com a curva direita, pesquisa da El, depois a Bol e Elefa interceptando a Pesulo 17. 5504, não transponde 1208. Só corrigindo o perfil da saída, Arbor, perfil da saída Arbor, negativo da El, Arbor após Elefa. Arbor após Elefa com a curva direita. Afirma do 3597, 612 o portão, e após quando pronto, pressionamento pushback. Camarão. 1865, pronto, cópia. Pronto, cópia, 865. 1865, Salvador, Brasília, autorizado nível de voo 360, decolado 10, primeira curva direita. Perfil da saída Arbor, após Elefa, onde intercepta a rota Pesulo 17. 5501, não transponde o controle 120.8, gol no 865, aguarde para o cotejamento, por gentileza. Oxané 612 no 105, portão, inicia para o táxi. Ele chama a táxi, 629. 1865, coteja. Autorizado 360, decolando da pista 10, vira curva direita, saída da Arbor, após o 17, faz elefa. Agora elefa. transponder 5501 e o controle 120.8.8.65. Só confirmando o Gol 865, voo perfil da saída Arbon, após o Arbon voo Elefa. Em Elefa já intercepta UPS 117. Dentro agora Elefa, UPS 117, 865. Correto, o 865 confirmando apenas o destino Brasília, não é isso? Confirma? Afirma, Brasília. 09 ao portal, é posto quando pronto, estacionamento pushback. Portaria 8, né? Solo, bom, 093, no gate 2, pushback, estacionamento. Mais próximo, sendo autorizado, Duna. 093. Trip 55 no 4, pronto, cópia. Cópia. Trip 5514 autorizado Aracaju, nível de voo 130, Golf 677 a rota, decola 10, primeira curva esquerda, perfil da saída Conde 0260, o transponder e o controle em 120.8.5514 da Trip. 130 aprovado, decola esquerda, saída Conde 0260, controle opera 08.5514. Correto, após quando, quando pronto para acionamento, pushback, para 3. Pode parar. Então, Salvador, Azul, Alfa, QIS. Alfa, X-Ray? Alfa, X-Ray, Echo, parte 3, trazer a autorização de reboca, parte principal, posição 08. Mandar a solicitação na reboque mais uma vez, por gentileza. Azul, Alfa, QIS, no PAD 3, solicita autorização de reboque, PAD principal, posição 08. Do PAD 3 para o PAD principal, posição 08, copiada a informação, vai aguardar devido à movimentação no pátio, o Alfa, QIS. Alfa, QIS, aguardar. 050, na proa de Mari. Ideal DF 050 na proa de Mari, 2229. Controle, bom dia, este é o Gol 963, cruzando 1300. Gol 1963, contato radar, estou para o nível voo 360, saída da Eulida. 360, da Eulida. Paulo Ocha 6211 para o tanque com 117. São 3 horas e 50 de autonomia, alterna Guarulhos. Oxalé 6219, táxi frente Índia, até o ponto de espera da pista 0, no ponto de espera pronto, torre 108, decimal 612, altímetro marca 10 no 5. Ele ponto de espera 1862, 11. Voo no 649, autorizado chegada Bonf, desça para o nível de voo 060. Voo 190, passaria 2829. Tente o passaria 2829. 5514 na escuta do solo? Na escuta, senhor. Seria alguma previsão para iniciar o pushback? 5 a 10 minutos. 5 a 10 minutos, gente. Na escuta? 3597, prossiga. Tem previsão de iniciar o pushback? A gente tá aguardando aqui remover o finder. Gente. O Golo 865, solo? Na sua escuta, 865, solicitando também pushback aqui pra dentro. Já pronto? Pronto. Coordenação tipo de solo devido ao problema no setor, reporta para o táxi. Gente, coordenação autorizada e reporta táxi, 865. Só o informando o Gol 8965 que vai seguir a orientação da infra-aérea devido às obras. Afirmativo, seguindo a orientação da infra-aérea. Voo 093, 127 a bordo, 3 horas, Campinas, alterna. Voo 093, autorizado via Índia, no ponto de espera, chama a torre 18612, altímetro no 015, com voo. Índia, 186, 0093. Voo 3597, agora sim, pronto para o posto de estacionamento. 3517 aguarda, por gentileza. Aguardando. O Alfa X-Ray Eco na escuta. Alfa X-Ray Eco na escuta. Gente, iniciando o reboque no PAR 3, chama novamente apenas para ingresso no pátio principal. Alfa X-Ray Eco, chamada para ingresso. Decolador no 7, para toque emitida Vera Cruz, pelo corredor visual Axé. Índia November Alpha, mantendo condições visuais no meu pé do corredor Axé. Índia November Alpha, mantendo condições visuais pelo corredor Axé. O Trip 5362, a Proaduna. Aqui na sua escuta para a Prod Duna. Pode voar da El ou não? 6211-360, direto da El. Da El, dois lados. 181. A alternada é Campinas com autonomia de 0355. Afirmativo. 181, 1-8-1. 362, está presente direto Duna, reporte estabilizado. Recolhi, acusarei estabilizado, 5-362. Deixando para 2.000, lembrando, 2.000 comigo. Passando para 2.000, na cor de Duna, acusarei estabilizado, 5-362. Afirmo, tem a 3517, após a passagem do Bang da Goa Calda, que se dirige ao ponto de espera, Inicia no 62 e coordenação aqui de solo após a passagem do Bang da Gol. Obrigado. 230, confirmando. 230. 230. Tarefa 2229, desça para 3 mil pés, ajuste no 015. 3 mil, 015. Patrulha Salvador, bom dia, Gol 1093, saída da El, passa 2 no pés. Gol 1093, contato radar, estou para o nível de voo 360, saída da El, Leda. Da El, Leda, passa 360, Gol 1093. O Alfa Eco mantém a posição, aguardando instruções. Alfa Eco mantém a posição. Agora essa equipe de sol é para o táxi. E 5362 estabilizado no lock. 5362 completa 14 Salvador, 118 decimal 6. 18 meia, obrigado, senhorita. Passaria 2229, redução para 2209. Passaria 229, descendo para 2 mil pés, autorizado final, reforço estabilizado. 2 mil, reforço estabilizado. Voo 1649, redução para 2009, descendo para 3 mil pés, com ajuste 015. 1649. Para o táxi, o T3597, 145, 4 horas e 45, alterna a Ribeirão. 5, 445 e alternativa, né? Ribeirão Preto. T3597 autorizado até o ponto de espera via pátio 1 e Itaçu Índia. No ponto de espera, 208 na meia dúzia, altímetro no 015 com voo. Sente autorizado via pátio 1, Itaçu Índia, ponto de espera 10-1026, T3517. Voo no 649 para sequenciamento, decoração, mantenha presente pro guardando o último vetor para o localizador. Tenha pro guardando o vetor para o localizador. Salvador, voo 1865, livrou 2000 para o 360. O 1865, contato radar, foi para o 360, você é da Arboeléctrica. Arboeléctrica, para o 360. O 1865. Gente, ponto para ingresso no pátio 1. Reporta para ingresso no pátio 1, 55 no pátio. Alfa X-Ray Eco, autorizado ingresso pátio 1 até o 08, portão. Alfa X-Ray Eco, ingresso pátio principal até a posição 08. Bruno 649 para o curso localizador esquerda, Bruno 40. Localizador esquerda, 40, esquerda. Esse para 2 no PS é porta estabilizada. 2 senhores participados, Bruno 649. Passaria 2229, completa a torre 118 decimal meia. O DIP 5514, após a passagem do Embraer da Azul, autorizado até o ponto de espera da 10 via Índia. O ponto de espera do 808612 e 1015 no altímetro, 1095, bom voo. Após o azul, ingressa a Índia, ponto de espera, chama a torre, setor 514, obrigado. Bravo de frequência, torre grande. Paulo Salvador, bom dia, o TRIP 5362, livrou na sua. TRIP 5362, táxi Alfa Juliette para o PAT 3, quando lá tem sinalizador. Alfa Juliette para o PAT 3, 362. Voo no 649, completa com a torre, 1-1-2 decimal meio. 6-6, bom dia.